3800 Dialeta. Anciano, Dialeta, New 3800, 3153. Three 5316 and 2000 feet, left to ILS, about to set. 5316, 2000 feet. Alpha Juliet Romeo, confirme espaço, por favor. Área zero, confirme seus on board. 136. Mas ele jogou o frio, vento calmo, tem livre decolagem em pista 17. Oi, Salvador, APSA Cargo 9832, ponta de espera da 1-0. APSA Cargo 9832, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável com 0-2 nós. A linha decola, pista 1-0, APSA 9832. Firmo. Ok, grato. Confirme, Alfa Juliet Romeo. Ciente, Alfa Juliet Romeo. O variável com 03 nós. Fechar a curta final, essa vez do Juliet. Tá, 3063, essa medicação deve ser chegada a bom 2000 pés, ou lixo 01. 2000 via, posso falar bom 3063? Dá presente voa bom, tá, 3063. Patrão. O Canadá 200 deve 3000 pés, ou lixo 01. 3000 para 205, 300. 200. Tango Lima Zulu Golf, contato na decolagem, suba ao 040 na saída da El. 040 da El, Zulu Golf. Observe cargo 9832, as 44 decola, chama o controle em 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Bom dia, Opsa 9832. O 1862, quanto espera? Controle. Controle do Golfo, Fernando Pouso 1103, Uba. Controle Salvador, bom dia, Opsa Cargo 9832. Opsa Cargo 9832, contato radar de decolagem, subornei o jogo 390, saída pública. Tem condições de manter a presença da cidade até a curtíssima? Sim, vai bater o atletismo. Prodigiamo, APSA 9235. Realizado, Jamo 9232. Establishing 2ILS 3.316. 3.316, Tower 118.6. 86, today is long time. Oxana 6200, desce a 2, meu pé do projeto na RLS é possibilizado. 108 nós. Tava da Tron, good morning, is 35316, passing the water market. 35316. Continue your approach to material 1015. Is the landing gear done, Lockett? Yes, sir. Stand by. Cinco alterna 1265, 1258, é isso? 1265 a secundária. Rio 5973. Controle, tá? A possibilidade de Zulu Golfo, do Papatanguinho Zulu Golfo lá direto do sistema, pro AD 770. Visão com os pássaros aqui, para a curta esquerda, essa possibilidade prata. Nolan Gear Dana Lock 3 Green Street Plan 316. Ok, 5316, continue our approach, expect to land clear. 1 3 3 is now 2 5 a 2 0 degrees with 0 6 knot. Clear to land runway 1 0 3 5 3 1 6. Be aware, bird is on final. Two 5 3 1 6. Pay attention, bird is on final. Fire that attention, sir. Thank you. Alfa Juliette, Solos 47 já livrou? Ao estacionar a frequência livre, até a próxima. O 4208, aguarde, puxa. Passei 2223, avaliação desse dia, chegada bom, 3 mil pés, hoje chamo 015. American 92, maintain this position, have another traffic on final. American 92, maintain this position. Apsacar 9232, chama Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 1685, Apsa 9232, bom dia. 49, when you vacated, contact 212 on decimal 9. Next one, right, 49, get 8 or so on. O Xenem é 200, completa final LF, a torre em 1-8, decimal 6. 8? 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. Patria 6, site vai a Alpha and Juliet, remote area 1-3-8. My name is Paul, Postal 13, by Alpha Juliet 9316. Leave Postal 7200. Lena. Total 99 na escuta? Sim, total. Tem condições de taxar um pouco mais à frente, assim de liberar um pushback à retaguarda? Azul 4208, correndo com essa equipe de solo, o total está ingressando na alfa, autorizado, puxa, atento ao tráfego. Roger, after track, line up and wait, runway 10, American 980. After traffic, we'll line up and wait, runway 10, American 980. Oxanamé 205, ascendente pressão, DFV a 4 pés, ajuste 1015, chegada a bordo. Autorizado o TAN 3663, é número 1 para aprovação. Obrigado. 4208, autorizado, puxa para o táxi. American 9 is 80, clear takeoff runway 10, the wind is 140 degrees with 07 knots. Clear for takeoff runway 10, American 9, 0. Total 9911 após o 757, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, total 9911. Tem perfil na 3.63. Mantém, 3.63. Posso, Oscar Bravo, prossiga. 3, contact 120.8. Fly American 92. Limpas no Golfo, plano modificado ao 5.3, desse para o sustento local 1. Michael Delta, escute a informação, quilo segundo para cópia. 980, climb into 2500, flight level 330. American Line 980, with contact of departure, transit level 330, Puka departure. 330, Puka departure, American 980. Vou taxiar após o mesmo, prossegue portão 4. Sente após o azul, segue portão 4, 6200, mantendo a Salvador, bom dia, TAN 3179, Centro da Juliette, 380 Guarulhos. 3179, escute a informação, fila, guarde cópia Guarulhos no 38. Qual a rota proposta no seu plano? A rota Upper Zulu 44, mas se tiver uma via sagaz, ela é 10. Via sagaz de 0. Foi mandado alguma CHG? Não, se foi por onde sai. Não copiei. Podemos coordenar ou se houver possibilidade de coordenação, o TAN 3179 agradece. Não, porque normalmente está sendo enviado CHGs à rota pela empresa do senhor. Ah, só para confirmar a rota que o senhor tem para ser coordenada, então tem 3 Apesulu 44. A positiva seria Apesulu 44 pelo litoral ali em Rio de Janeiro até a posição Pupito. Gente, aguarde cópia. É, mas só para perguntar, não é possível essa rota pelo interior aqui por Confins? Tem nenhuma restrição para pela Apesulu 21, né? Ah, tá ok, a Pesulu 2, tá bom. É, vou verificar junto com a companhia, fazer uma CHG e ver se tem a possibilidade de autorizar então. Uma CHG é possível. Isso, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, Alfa Juliette Romeu. Gente, 70 no POB, via Índia, ajuste no 015, torre 1862, quanto espera? No 025, via Índia, torre 186, 4208, bom dia. Oscar, Oscar Bravo, cópia. Oscar Bravo autorizado, Vera Cruz, 1000 pés, decola da pista 10, curva direita no axé, controle em 120, decimal 8, transponde 0127. 0208, bom dia. 4 Salvador, bom dia, total 9911, na sua escuta. Total 9911, contato na decolagem, suponho o voo 310, saída Momo. Afirmativo na Momo, subindo para 310, alvo para a esquerda, fazemos a proar rotina. Mantenha o perfil total 991. Manterá o perfil total 991. Estabilizado 3663. Então 3663, completa para a LF, a torre em 1-2, próximo momento. 86, obrigado. Passaria 2223, após pelo 10 a 2000 pés, ajuste no 0. Passamos 2223. Anati autorizado, 500 pés, decola da pista 17, direita no litoral sul, controle em 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 0125. Azul 4208, em livre decolagem, pista no 0, vento 140 graus com 05 nós. Livre decolagem, pista no 0, 4208, Azul. Na 6225, SV3, meu pé. Estimativo, Felipe, descendo para 3000, na 6225. O 1922, SV 4, meu pé, ajuste no 0. Eu com 1905, 1922. Breve Azul tomando posição para iniciar a decolagem. Para cheque, o vento 150 graus com 05 nós. Agora apenas a pista livre, tá 3663. Ok, 3663, continua a aproximação. Inicia a decolagem, Azul. Tô ciente. America 980, Recife, 125, small 45, if unable, 126, small 85. 12545, and have a good day, America 980. Tu mantém o ponto de espera, tá com seu Delta? Atendo. Mike, é com o Delta, pátio 4, repórter quando pronto para o táxi. Mike, é com o Delta, copiou? Papa Romeu, November, ascendente pressão, desce via chegada Mário, nível 050, número 4, para aproximação. Chegada na Mari 0-0, ao 59 da cola, 120, decimal 8, controle, bom voo. 208, controle, 4209, Azul, 08, corrijo, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4208, 2000 pés por Caracaju. Azul 4208, contato radar decolagem, subindo de 370, sai da Pucaracaju. 370 na Pucaracaju, 4208. prossiga, papapapá, Charlie. Alô, papá, Charlie, injeção, gosta da identificação, desce no jogo 060, chegada mais. Total 991, mantém o perfil de saída e temos tráfego no setor. Afirmativo, tá mantendo o total 991. Tan 36-6301, é o seu sol. Direito no 21, décimo 9. Direito 21-9-3-6-3. Passa 223, completa final LS, agora torre em 1-8, décimo 6. 18-6-2-2-3, bom dia. Puxa 6-6-2-2-5, décimo 2 no pé, autorizado final LS, é bom se estabilizar. 2000, autorizou LS, W2, portal estabilizado. 2-2, 2-3, próximo ação final, baixar o checar. Oscar, Oscar Bravo, tem livre decolagem, pista no zero, o vento no 50 graus com 07 nós. Oscar, Oscar Bravo. Oscar Bravo, gente. Passarei 2-2, 2-3, curto na aproximação, aguardando pista livre, 1015 no altímetro, no 0 no 5, já se encontra embaixo travada. Baixar o checar, aguardando o pouso, 2-2, 2-3. Afirmativo. 2-2, 2-3, meu pé, já existiu no 0-5, redução 210 nós. 3.000, 1.500, 0 de 10, 9.2.2. Aqui é o Delta reporta no ponto de espera, taxi Oscar, 1.500 no altímetro. 5. 5. 5. 5. Para 4.000, Romero está na venda. Charlie, já estamos descendo no voo, 0.50. Lado 03, tem livre curva direita, reporte cruzando a final da 17, corrigindo, o eixo da prolongamento da pista no 7. A série 2223 tem pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus com 07 nós. Sim, pouso 2224. 1-2-2-2, reduz a 1-7-0-9. 0-9-2-2. Só pra reportar aqui, tem bastante urubu aqui na final, ok? Você confirmou, passarelo? Bastante urubu aqui, aqui na final. Ah, ok, certo. Esse é a torre em 1-9-6, o Oxenai 6225. 26, 225, boa. O 1922, desce 2 no pés, autorizado na ILS, por ser estabilizado. 2000, vai estar estabilizado, 922. 421. E copiou a autorização, né, que foi feita pela 44, né? Esse é só o nível que eu vou ordenar com o 130-037-9-1. É o 380 nível. Sim, só aguardar. Ah, já, obrigado. Capitão Gosco, Oscar Bravo, realizou o cruzamento final da 35, prossegue com o controle em 1-2-0-8, tem um bom voo. Prossiga, Oscar, Oscar Bravo. O pássaro sinal dá 1-0. Tá doido assim. Gente, mantém a posição, Mike é o Dutch. Porta no farol da barra. Bravo. Pista no zero com a direita, será da El, Leda, Eudes. Controle 1-2-0-8, cena 5-0-1-4. Autorizado 380. Decoda 190, curva direita, saída da El, Leudra, Leda, Leude, 50 no 4, o transponder 1208, controle. Tá correto, reporta push, volta 379. Vou tirar para o push, o 3174. Bom dia, obrigado. Boa, o azul 4208, centro 12545, alterna 126852. 254, alterna 2685, 4208. 12545, a primária, bom voo. 2545, 4208, bom dia. 922, complete LS, chame torre, 1186, bom voo. 22, bom dia, 922, vai logo. Romeu 9M, segue tráfego, 12 horas, 11 milhas, interceptando o lock agora, um Boeing 737-800, com ONU 75 de ground, desça 2000, autorizado a final do ILS Express, reporte estabilizado localizador. Está reportado estabilizado no localizador para o ILS X-Ray, comandando na venda. 2 estabilizado. Bom dia, Hugo, 1922 estabilizado, final da 1-0. 922, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. 922. Mike, é com Delta Tempo Estereo, turbulência do Falcon 6, pousa na 1-0, autorizado da colagem pista 1-7, vento 1-3-0 graus, meia dúzia de nós. 3179, tá autorizado, tiver que acionar para o táxi. Vou estar para o táxi 3179. Xené 6225 no solo 08, libera a direita e chama o solo 121 decimal 9. 219, direita, obrigado, Xené. Mike Eco Delta da cola 08, prossegue com a proa até a linha do litoral, até a direita no axé, com o controle agora 120 decimal 8. Data, controle, 120 decimal 8. O Gol no 922, pista livre, autorizado pouso na 10, vento 160 graus com 07 nós. E repouso, Gol no 922. Mike Eco Delta. Direto para Nati, confia? Nati. Ou no 1000, confia? 1500. Sobe, 1500 pés na proa de Manati, reposta livre no CTR. Mike Eco Delta. Data, vai confirmar. Livre no CTR. Manter o perfil, tá autorizado até 2000 pés, ajuste no 0 no 5, reporte estabilizado, Charlie, de atrás. O meu Ramana Venda está estabilizado no ILS X-Ray com capa à vista. Complete, chame a torre, 1186, bom pouso. Romeu, Romeu, novembro. 118,6, bom trabalho. Torre de Salvador, bom dia. Papa Romeu, Romeu, Romeu, novembro, até 3 milhas para o externo. Romeu, Romeu, novembro, bom dia. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no zero. Continuará aguardando a autorização para pouso, Romeu, Romeu, novembro. Chegada é bom, recepção indicada até 2509.